né, cara? Hoje tem final da Libertadores. Por isso posso governar ainda melhor. Papel de destaque na seleção de futebol. Uma das maiores equipes de som do Rio de Janeiro. Metade gremista, temperatura baixa na cidade. E agora mais um sucesso. MC7 e Honey Money Flashback. O filho da puta. Comecei com uma bombada do Bengala e uma paga apresentada pelo camarada. MC Certe na fala, Cone Cru, diretoria, que não gosta ralha. Eu não sou ladrão, mas corro quando vejo de farda. Passando na madruga, observando o estado crítico. Só perigo, tá sinistro, homicídio, suicídio, papo chaveirinho. E pro mendigo desnutrido, sistema corrompido. E eu aflito, corro pro meu filho, pro meu rap escrito. Claro, assim consigo manter a paz no meu espírito, apesar de ser difícil e predecido. No país que vivo, o povo todo tá sofrido. Chega a ser vivo, tá todo mundo desunido. Deprimido, fugido, reunido pra falar do próximo. O vizinho do 908. Usa toca, olha só, larguei os dreadlock na cabeça. Só pra quando eu passar, tô olhar com a cara de besta. Foda-se a sociedade inteira, fala mal do natural, mas cai dentro no tarja preta. Claro que a maconha que rola por aqui não é natural, mas legaliza o cultivo que vai ser sobrenatural. Paranormal attack, junto com os flashbacks. No fundo do poço surge o nome MC Zerg. O pensamento lhe mantém inerte. Isso repete, grapete, que diz o anúncio na internet. Enquanto eu faço rap, abro a mente e fumo hatch. Que permanece no início da viagem, toda cera ele é pirra. Um sarcasmo só pra quebrar do pé, aumenta o som, faz tremer. Estrutura do prédio, enquanto eu caio de teto, fumando a ponta de escante. Tem mais de 7 gramas, porque o baseado era gigante. Mas fala com o Honey Money, agora eu moro sozinho. Posso fazer o que quero e perturbar os vizinhos. Se a piranha cai aqui, é suicídio. Eu acho mesmo legal a composição de áudio disso tudo, porque usa um gravador DAT pra conseguir um som mais apurado. Eu lembro de ter visto alguma coisa sobre isso, um som mais apurado. A realidade maltratando e refletindo a causa justa, que te machuca e lhe torna absurda, suja, esmuda. No meio da muvuca, pensamentos diferentes, de viagens incontínuas, do absurdo, incoerente, paciente. E sinto o cheiro do pecado, pois o crime que não creme foi deposto, deflagrado. Rápido como defaz o crime na tela, abstraio a raiva, pois ela só me maltrata e me sequela. E sem parela, Cone Cru, rebelião, tipo são, tipo cão, à procura do ladrão, conspirados. Agora estão todos listados, acharam que era diversão, mas estão sendo observados, causando estragos nas relações dispensadas pela força gravitacional da metafísica encontrada, ovacionada, estrela na tela, então se destaca como verossímil instante da minha digna vida pacata, ganhando força e amigos de paz sujos te incomodam como um prático, um sorriso lúdico, como os distúrbios na mente de um esquizofrênico, colecionando prêmios, me envenenando com um pouco arsênico. Digno sênior, não cadete no esporte, prefiro contar com já e se demole com a minha sorte. Foda-se, bota, polícia, Nike Shop, prefiro dar a bombada do camarada do ódio. Verbetes estilizados, produção amassada do povo. Objetivos não cansados e põe a culpa no povo. De novo, eu não sou louco, me tiram de bobo, rouco, flojonando pela rua descalço, à procura de um disposto. Invasões contraditórias, destino bem eficaz. Meio tonto, põe em xeque todas as apostas de espada, eu acho. Rastafari no estilo Cone Cru, eu sigo. Com invasões catastróficas de insanos versículos. Eu lido baseado, me baseio na base. Eu fujo do ridículo como a lua foge das suas fases. Traz consagrada, reintegrada à sociedade. Buscando no mais puro sentimento de dizer a verdade, traz de consagrada, reintegrada à sociedade. Fiquei muito, muito surpreso e surpreso na acepção positiva do termo. Que putaria isso que eu falei agora, né? Mas é porque eu sou um lado dos caras, era muito bom. São os tal do Cone Crew, diretoria. Curti pra caralho o som deles.